coração dolorido, com a distância tomada, mas pelo bem de nós eu vou. Eu vou e volto com a mochila cheia, riquezas pra alma e alguns bens de quantia. Reduzindo na via, não preciso da tua pressa. Só o que me interessa é menos dor de cabeça. Quer jogar, pede a benção, a hora é essa. Passei 22 anos mastigando essa rima, voltei 22 vidas esperando essa vida. Desci uma tonelada de rap por ano, meus mano também desceram e eu sei que eu vi. Meu feed perto isso tudo e não foi brincadeira, com o resto da feira o banquete tá ali. Deu meio dia, menino chorando, é panela no fogo, agora me viro no palco, sempre estive no jogo, com a mente no ouro, cacau. Nada vem de imediato e se viva de ralo muito rápido. Cheio de ganja no pote, psique, eu nem pisco, focado no cofre. Dinheiro nunca foi meu forte, agora é esporte. Ah, ou é arte ou é morte. Em outros tempos o muro andava cheio de rabisco. Hoje meu caderno de lirismo tá cheio de desenho do meu filho. O tempo passa, mas os leais ainda tão comigo. Cospe barras, cospe balas, cospe facas. Poucas conversas, poucas ideias, poucas palavras. Quer jogar, pede a benção, a hora é essa. Não vim pra esse mundo precisando do que tenho. A minha ambição é sempre me sentir eu mesmo. Valente o necessário, preciso ser mais ligeiro. Pretendendo a liberdade que meu verso tem no peito. Ação que vicia, já não aguento mais a reação da polícia. Suporto com a fé que me blinda. Joias pra cima, já foi muito mais difícil. Eu passei 22 anos mastigando essa rima. Voltei 22 vidas esperando essa vida. Desci tonelada de rap por ano, meus mano, também descer e eu sei porque eu vi. Eu passei 22 anos mastigando essa rima. Voltei 22 vidas esperando essa vida. Eu desci uma tonelada de rap por ano, com os meus mano, também descer e eu sei porque eu vi. Passei coração 22 dolorido, anos mastigando essa rima. Voltei 22 vidas esperando essa vida. Passei coração 22 dolorido, anos mastigando essa rima. Voltei 22 vidas esperando essa vida. Passei coração 22 dolorido, anos mastigando essa rima. Voltei 22 vidas esperando essa vida. Passei coração 22 dolorido, anos mastigando essa rima. Voltei 22 vidas esperando essa vida. Eu vou.